sem a certeza da volta. Relato os pensamentos na clareza da vitória. Minha história, do meu primeiro sonho realizado, o meu segundo trabalho concretizado. Foi planejado, inspirado, já tá nas ruas, esperança última que morre. Eu tô na luta, juntar a cultura, infusão com meu sangue. Desde samba, jazz, funk, hip hop, punk. Sou do Brasil, Paraná, Curitiba. Nas periferias, ruas, esquinas, praças, bares, baladas, avenidas, parceiros, minas, piras e torcidas. Não é viagem, paz, malandragem, inimigos, bicos na crocodilagem. Tenho corpo fechado contra a pilantragem. Representa pilacagem, vagabundagem. Música feita na simplicidade, respeito, humildade, falando verdade, dignidade, muita paz e esperança. Povo novo corre, luta, sempre alcança. Se tá gostando, então entra na dança. O som é bom quando a cabeça balança. Aqui é Curitiba, independente, a pampa. Rap de verdade feito sem propaganda.